fazendo meu papel, escrevendo em vários papéis. Na madrugada, na sete, ou no trampo de 4 às 10. Deixa aliviar o estresse, aumentar meus decibéis pra continuar ao invés de ficar parado. Eu sigo estado de evolução, passo pra cada cidadão. Faz de cada opinião ações que valham as intenções, matando os meus leões. Eu sigo na batalha diária, ela não se resume em cifrões. Formando opiniões, paixões, desilusões. Mais um aprendizado pra aprimorar decisões. Eu tenho as minhas razões pra prosseguir, pra manter minha mente aberta, evoluir. Nunca pensar em desistir, sempre vai existir um que não faz, mais cobra. Por isso eu aproveito o tempo livre que me sobra. Deixo mais uma obra que reflete virtude dos rueiros, cabreiro igual sato da Praça 7. O som que vem das ruas que me traz a parte que me cabe, executada sempre de forma eficaz. Pare pra pensar em si, no que te eleva, no que se releva pra poder seguir em paz. O som que vem das ruas que me traz a parte que me cabe, executada sempre de forma eficaz. Pare pra pensar em si, no que te eleva, no que se releva pra poder seguir em paz. Quanto tempo eu demorei pra ver se vale a pena ser um dos que canta pra você, mas não compare. Me encare se quiser olhar na face. Eu não sou pleiba da savassi, equilibrando mente, corpo, espírito e a rima na classe. Nem mesmo se eu falasse a metade que ando sentindo. Sou forte no combate, ainda tenho orgulho latino. Rima base, premissa é sinceridade, fortalecendo o elo com duelo. Agradeço a oportunidade. Valeu. Cidade que me envolve, que dissolve sonho. Faço a minha parte, me entrego aquilo que me proponho. Enfrento meu demônio em cada etapa. Seleção natural na eliminação de quem tem mente fraca. Maturidade saca, valoriza a passagem pra não acordar no tapa. Quem é real destaque, deixa minha marca também. Preparado pro que vem, parceiro é o microfone. Tudo no meu nome, em nome do bem. O som que vem das ruas que me traz a parte que me cabe, executada sempre de forma eficaz. Pare pra pensar em si, no que te eleva, no que se releva pra poder seguir em paz. O som que vem das ruas que me traz a parte que me cabe, executada sempre de forma eficaz. Pare pra pensar em si, no que te eleva, no que se releva pra poder seguir em paz. Mais idade, mais pressão, mais pensamento em ação. Nada vale essa intenção sem atitude e direção. Chega a essa conclusão porque é preciso. Quando vem a responsa com a cobrança que pede pra eu ter juízo. Bem mais que um dente ciso, eu sou um moleque mais maduro. Penso mais no meu futuro, enquanto me estruturo no escuro, acendo a sua luz pra enxergar adiante, aproveitando a chance de fazer de cada instante. Público no espaço público que vira palco pros MCs que de fato no improviso o momento é sensato. Se tamo junto, o assunto não enche o saco. Os de fone vai dando trato no beat. Faço som que inspira os moleque batendo street. Por natureza a intenção sempre foi romper limite. Surge o convite, eu faço som que seja bom de coração. Na contenção os amigos vão nessa missão. Quem é sabe? O som que vem das ruas que me traz a parte que me cabe, executada sempre de forma eficaz. Pare pra pensar em si, no que te eleva, no que se releva pra poder seguir em paz. O som que vem das ruas que me traz a parte que me cabe, executada sempre de forma eficaz. Pare pra pensar em si, no que te eleva, no que se releva pra poder seguir em paz.